Boa noite, agora são 21 horas e 21 minutos do dia 29 de outubro de 2012. A gente está começando mais um áudio encontro da Colmeia. A pauta de hoje seria o primeiro e segundo encontro da Colmeia em São Paulo. O item 2, a nuvem de soluções, subtítulo A Polêmica. Terceiro, o livro de mão do cidadão. Onde é que a gente está? O que está faltando? O quarto item é a pedido da Estela, mobilização nacional Guarani Kaiowá, ajudando sem passeata. E o quinto item, assuntos diversos. Então, assim, deixa eu ver. Começamos então com o item 1, né, que foi um breve relato do primeiro encontro da rede aí em São Paulo. E também o anúncio do segundo encontro agora no sábado, dia 3. Então, Lilian, gostaria de começar falando, eu também falo, tive presente, né, mesmo que à distância. E vamos falar um pouquinho disso? Você começa? Vamos sim, Rafa. Bom, fizemos o primeiro encontro, né, na quinta-feira, dia 25. Infelizmente, presencialmente compareceram poucos, só o César e a dona da casa, né? Mas teve bastante gente, Celso, desculpa. Mas deu para chamar Jesus de Genésio um pulo. Mas pela web participaram bastante pessoas, inclusive os daqui de São Paulo, que não conseguiram chegar por diversas razões. Tem bastante gente falando que vai comparecer no sábado, vamos ver. Mas eu acho que o recado foi passado. Quem compareceu presencialmente ou pela web, gostou da ideia de fazer os encontros mensais? Estão empolgados para, sei lá, desenvolver algum projeto aí? Eu acho que vai dar certo, Rafa. Eu fiquei curioso para conhecer o lugar lá, porque você falou que é bem legal, né, o espaço papel de gente. E aí aproveito para dizer, será que a gente vai poder conhecer ele no sábado? Vocês vão ter alguma webcam, alguma coisa assim, não? Então, pedi para o Marcos levar o note dele. Eu vou levar o meu net, mas eu acho ele péssimo para esse tipo de conexão. E vou levar também uma webcam, né? Se a gente conseguir instalar no PC da Eliana, Eliane, Deliana, a gente instala lá. Enfim, vou levar tudo que for de equipamento. E vamos fazer o possível, sim. O espaço é super gostoso, assim, aconchegante pra caramba. A sala que a gente ficou era o escritório da Eliana, né? Uma sala super gostosa, super aconchegante. Deu a sensação de estarmos, assim, na sala de casa, conversando. E conversei com a Eliana, o Celso também. Lá vai ser a nossa sede, São Paulo mesmo, né? Já estamos chamando de sede, já estamos chamando de nossa casa. E a partir de agora, se tudo der certo, todos os nossos encontros presenciais serão lá. Qual é o bairro lá, Lilian? Aí o bairro exatamente eu não sei, Rafa. É bem perto do metrô Ana Rosa mesmo. Coisa de 5 minutos do metrô Ana Rosa. Muito perto. É, por metrô não tenho muita noção, assim, eu tenho alguma noção em relação a bairros em São Paulo. Mas depois eu coloco no Google lá e eu acho, isso aí não tem problema. Bom, o pessoal ficou. Também, para quem não participou, o pessoal ficou impressionado, né, com o meu peitoral e também do Haroldo Vilhena, né, que estávamos desnudos participando à distância. Foi muito engraçado, porque a gente achou que não ia ser, que ia ser um, que a gente ia estar enxergando lá e que ninguém ia estar nos enxergando. Quando viu de última hora, a gente acabou fazendo o Google Hangout, e aí estava toda a turma lá no Rio de Janeiro aqui. Não, brincadeira, brincadeira. Só mostrou a cabeça a maior parte do tempo. Mas voltando a falar sério, teve participação de algumas pessoas que não costumam participar aqui dos encontros do TS, como por exemplo a Juliana Dio, que é arquiteta urbanista e participa dos hortelões urbanos, da Flávia Vivacqua, o Celso Sekiguchi, que aparece às vezes, teve presencialmente lá. Então a Flávia também, digamos assim, ela é uma educadora, na verdade. Ela trabalha com cultura, agitadora cultural, mas ela também é responsável em São Paulo pelo Gaia Education, né? Aquele curso lá do na verdade, é Dragon Dreaming, né? Do australiano lá, que eu sempre esqueço o nome. Ela e o Pedro Aquino, em São Paulo, que fazem essas capacitações. Tanto ela quanto a Juliana trouxeram algumas participações bem bem bacanas, assim, que a gente vai falar um pouquinho mais. A Leila, ah, sim, claro, a Leila, muito bacana. A Leila tem uma pegada bem forte na questão da educação libertária, na desescolarização, né, tanto no unschooling quanto no que ela está tentando evoluir, que ela falou que é a criação de um coletivo educador, né, que seria uma coisa, não seria uma escola, mas seria uma casa mesmo, um local onde as pessoas poderiam conviver com as crianças, as pessoas conviver entre si, com as crianças no meio, como se fosse uma comunidade de vivência educativa. Uma outra hora a gente chama ela para falar um pouco mais sobre o que ela tem pesquisado, estudado sobre esse modelo, como que isso poderia se dar, de que forma a gente poderia apoiar a criação desses espaços mais livres, mais autônomos de aprendizado, que não necessariamente sejam reprodutores digamos assim, do status quo, né? E que acabam gerando competição e acabam gerando o que a gente vê, né? É exploração tanto do ser humano por outro ser humano, da própria natureza, sem nenhum tipo de limite. Quem mais? O Ruben está saindo, vai tentar entrar, acho que ele não está escutando, né? Quem mais você lembra, Lilian, que teve presente? Tem o Haroldo. O Thiago, deixa eu ver quem mais. Leila, Juliana, Lucas Dávila, Thiago e a Eliana. Isso aí, beleza. O Lucas, para quem não conhece, é um desenvolvedor, ele é programador aqui de Araranguá, mora atualmente em Criciúma, e ele que nos ajudou a instalar o Vote.comeia.org. O Vote é uma ferramenta que poucas pessoas conhecem ou poucas têm utilizado, mas ela é uma ferramenta bem bem bacana para tomada de decisão coletiva, assim, principalmente de grandes grupos, quando você tem processos que você tem que deliberar sobre várias opções possíveis e você precisa reduzir o número de opções viáveis, assim, para ter um debate buscando consenso. Você pode usar essa ferramenta como uma tomada inicial da temperatura do grupo. Ela não funciona muito bem para grupos pequenos, né, mas ela funciona para grupos grandes e muitas variáveis. Foi desenvolvido pela Universidade de Princeton, se não me engano, e a gente traduziu e instalou na ferramenta, na Colmeia, assim como a gente pretende instalar também outras ferramentas de código livre que ajudem em tomada de decisão, e-gov, né, governança participativa e solidária, que possam ser utilizados livremente, tanto por grupos humanos quaisquer coletivos, tanto por comunidades maiores, cidades, quem sabe, até, por que não, por um país. A gente fala isso de forma assim, ah, então a Colmeia vai desenvolver um software que o Brasil vai usar. Não sei, talvez aqui não dê certo, mas na Finlândia deu, né? Na Finlândia, um grupo parecido com o nosso, né, desenvolveu uma plataforma de e-participação online, né? E essa plataforma funcionou tão bem, passou por todos os testes do governo, digamos assim, de criptografia, de segurança, que hoje ela é a plataforma oficial onde a população pode colocar suas demandas, criar seus projetos de lei, e se essa plataforma, o projeto de lei conta com 50 mil apoios da população do país, esse projeto ele tem que ser votado pelo parlamento finlandês. Então essa plataforma se chama Voin Ministério. A gente também está pensando em instalá-la para testes, assim. Então essa é a parte, digamos assim, democracia e governança da rede, né? Tem museu, o próprio Lucas interessado, demolidor cyberdemocrático, o próprio Sérgio Storch, mas que ativamente não estão participando ou apoiando, mas apenas eu e o Lucas que estamos trabalhando mais nisso, mas a gente precisaria de mais ajuda para poder instalar, testar, também divulgar essas plataformas depois de instaladas e testadas. E o mais importante também é ter comunidade, né? Ter grupos que possam utilizar, que tenham conhecimento disso, onde que a gente possa capacitar e mostrar como que elas podem se beneficiar desse tipo de ferramenta. Fala mais aqui, eu vou anotar os outros nomes aqui. Alô? Bom, alguma coisa mais para falar sobre o item 1 da pauta? É sobre o encontro de sábado, Lilian. Alguma novidade, algum convite especial? Bom, fica o convite para quem quiser, quem puder participar, sábado, dia 3, a partir das 14 horas. Estou pensando em usar o mesmo programa, viu, Rafa? É Google Hangout, é isso? Eu achei ele bastante bacana, é bastante útil. Acho que dá para a gente usar sim, e ele é simples. Então, mesmo quem tem dificuldade com a máquina, com o PC, consegue interagir numa boa. Gostei. E vamos lá. Terça-feira estamos novamente reunidos. Terça ou sábado? Desculpa, estou pensando no programa. Sábado, dia 3. Tá, vai ser às 14 horas no mesmo local, espaço papel de gente, né? É isso? Exatamente às 14 horas, na sede São Paulo, Espaço Papel de Gente. Vamos ficar até umas 17, 18 horas, dependendo de como vai fluir. Tá, beleza então. Então, lembrando para quem quiser, quem não puder estar presente, que é de outra cidade, outro estado, mas lembrar de algum amigo, algum colega que pode representá-lo lá, né? O que lembre de fazê-lo participar e conhecer a galera lá. A gente vai estar conectado também por videoconferência. O ideal seria ter uma ferramenta. Já antecipo, Lilian, não fazer pelo Hangout, assim, ou talvez fazer pelo Hangout também, né? Se tivessem dois computadores com câmeras, isso seria interessante, né? O computador com câmera de uma forma, assim, para quem quer estar tá mais perto, mas um outro que pudesse fazer o vazamento, né, do vídeo. O ideal seria alguma coisa como live stream, ou então o Tweetcam, onde você pode twittar, colocar no Facebook o link. Cada vez que, sei lá, cada 5, 10 minutos você pode colocar o link de novo e você pode assim aumentar bastante a visualização. E mais pessoas também, tendo um link fixo, elas acabam podendo acessar sem, sei lá, sem precisar logar ou fazer as burocracias de instalação do software para quem não tem o Google Hangout. Lilian, aqui em Sorocaba tem um grupo aqui chama Rasgada, como é, coletivo, Rasgada Coletiva. É bem interessante, acho que não sei se vocês poderiam obter informações. Eu posso passar o contato da Mariana, que é a responsável aqui, mas eles já estão um tempinho aí já nessa caminhada. Acho que eles têm bastante experiência, assim, pode de repente ajudá-la aí a fazer a coisa funcionar e ter mais pessoas, né? Se quiser, eu posso te passar. Vou passar aqui no texto aqui. Tudo bem, obrigada, Renê. Mas vamos fazer isso mesmo, Rafa. Depois eu testo o Titicam no meu net e peço para o Marcos testar no PC no note dele, tá bom? Tá bom. Passando para o próximo item, então. Nuvem de soluções à polêmica. Por que que eu coloquei a polêmica? Porque durante a reunião da segunda. da. Que dia foi mesmo? Quinta? Isso, durante a reunião lá do Encontro São Paulo, a Juliana questionou: ah, mas por que fazer mais uma plataforma, mais um espaço? Por que não se unir a todas as outras coisas que estão parecidas assim, fazendo etc. Aí a Flávia também chegou a concordar com isso. Aí nesse momento eu pedi para elas então citarem quais seriam as plataformas, né, que estariam tendo um trabalho parecido com o que a gente pretende fazer com a Nuvem de Soluções. Mesmo porque antes de sair com essa ideia de mais uma plataforma, mais uma rede, mais um espaço de divulgação, de iniciativas, etc. e tal, foi feita uma pesquisa bastante extensa, assim, tudo que existia de tanto em português quanto em inglês, espanhol, de banco de dados, de tecnologias sociais, de tecnologias livres, de cooperação, de aprendizagem. E aí, desde as plataformas mais básicas, assim como Instructables, How-To, essas plataformas de faça você mesmo, né, do it yourself, até banco de tecnologias sociais da Fundação Banco do Brasil, da HITS, um do lado do Rio de Janeiro, que é internacional, que eu não lembro o nome agora. E assim, em todas essas pesquisas, sempre se percebeu que ou era um banco de dados duro, seco, né, postado como HTML simples, que não permitia interação, não permitia a criação de uma rede de apoio em relação àquela solução. Ou basicamente assim, era um banco incompleto, era uma coisa que tinha sido abandonada, tinha sido criada e abandonada. Então, a gente não estava vendo nada vivo assim que buscasse, né, fazer o que a gente busca, que é produzir bem comum de uma forma integrada, holística, né, soluções dentro de várias áreas do conhecimento que possam ser integradas e que perfaçam na totalidade uma noção de completude, assim, de um caminho em direção ao mundo mais thrivable, né, mas mais resiliente, mais sustentável, justo, equânime, etc, né, convivial, aquelas palavras todas que a gente sempre usa, mas também não é demais repetir. Eu às vezes não repito muito, repito assim porque eu não quero cansar todo mundo, que às vezes eu falo sempre a mesma coisa. Mas então assim, depois disso ela mandou dois links de uma página wiki, na verdade. Só que essa página wiki ela foi começou a ser criada recentemente por um pessoal ligado aos hortelões urbanos de São Paulo, que é um grupo bem bacana que eu acompanho no Face. Que é um grupo que basicamente faz horticultura urbana, e a partir daí eles estão desenvolvendo uma pegada assim de links e textos relacionados à sustentabilidade. Eles não conheciam a Propídia, né? Eu citei a Propídia para Juliana, acho que ela ficou bem impressionada, que é um grupo que faz um trabalho em formato wiki muito legal. Só que também a Propídia ela tem mais páginas do que conteúdo. Eles criaram uma espécie de um grande menu, só que eles estão ainda no processo de criar o conteúdo para todas aqueles links, aquelas palavras que tem lá. Digamos assim, banheiro seco tem conteúdo, mas às vezes você vai olhar uma outra técnica lá da permacultura, não tem conteúdo, tem só o título, né? Então, o que a gente pretende fazer é não só criar um banco de dados, mas criar um banco de dados que seja replicável, né? Ou seja, que você possa pegar uma determinada solução e dizer: nossa, muito legal isso aqui que alguém fez. Olha só, precisa disso, disso, disso. As orientações são essas. Aqui tem o vídeo, aqui tem o tutorial em texto, aqui tem PDF, aqui tem passo a passo em fotos. E eu quero fazer isso aqui na minha cidade. Como que eu faço? Aí a gente basicamente está sempre pensando na fo melhor forma de fazer isso. E recentemente surgiu a ideia de utilizar a plataforma do Goteo, né, que é o goteo.org, para fazer isso acontecer. Então, eu gostaria de mostrar para vocês o link, um link específico, e aí, a partir daí, explicar mais ou menos como funcionaria a nuvem de soluções dentro do Goteo. Eu vou lá buscar o link, tá? Se alguém quiser falar algo sobre isso, por enquanto. Comendo gelatina. Oi, Rubem. Pedro do Rio de Janeiro. Oi, gente. Bem-vindo, Pedro. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Salve, Haroldo. Alve. Quanto, Olá, Rafael, posso dar um acho chat para ele? que alguém pode me atualizar do que aconteceu? A gente está falando agora da nuvem de soluções. É o Pedro Bernabe, né? É assim que pronuncia? Bernabé, tem uma. Ah, Bernabé. Pedro, você quer se apresentar para a galera que ainda não te conhece? Sou daqui do Rio de Janeiro, Niterói. Eu site, uma plataforma de crowdfunding, ideias parecidas com. Oi, tá saindo cortado, Pedro. Não sei se você está usando o microfone ativo ou push to talk. Qual que é melhor? O push to talk é melhor, porque aí você tem mais controle, você aperta um pouquinho antes de falar e só solta depois de terminar de falar. Aqui. Tá, beleza. Qualquer coisa você clica ali na aba agoras.cc, vai lá para cima. E aí tem as instruções como usar o modo push to talk. Bem-vinda, Paula. Oi, Paula, seja bem-vinda. Eu vou então falar um pouco sobre a plataforma do Goteo, que foi instalada no nosso servidor ontem pelo Ah, só um pouquinho. Oi, desculpa. Então, assim, a plataforma do Goteo, ela é código livre, ela foi instalada ontem, pelo Ricardo Lofeldo no nosso servidor. E aí a gente está pronto para testá-la. Mas antes eu gostaria de mostrar um exemplo e como que ela poderia ser utilizada pela nuvem de soluções. Esse link que eu coloquei, vamos para esse link que eu vou mais ou menos dar uma explicação por cima de como que poderia ser uma página da nuvem de soluções. Você postou onde? Tá melhor agora? Eu postei, tá melhor. Eu postei no chat ali embaixo, Haroldo. Fala aí, Pedro. Termina a tua apresentação. Bom, eu sou de Niterói, eu faço física. Eu tive uma plataforma de crowdfunding com ideias de outras contribuições além da financeira. Mas eu acabei fechando a plataforma por conta de poucos contatos. As pessoas que estavam comigo não tinham tanto brilho nos olhos e interesse e eu acabei ficando sozinho. Até aguentei por algumas semanas, mas acabei fechando o site. E era Visionários, quem por sorte tem visto, ele já saiu do ar. E eu gostei muito da ideia da nuvem de soluções e o que eu puder fazer aí para ajudar, tamo aí. Tá. Tá todo mundo na página lá do Goteo. Eu peguei uma página aleatória, assim, basicamente para mostrar algumas características que ele tem. Então, assim, o Goteo é um site de crowdfunding, né, que ele permite colocar, além de financiamento em dinheiro, que é o que a maior parte das plataformas consegue criar. Digamos, como você consegue colaborar através de dinheiro, ele permite que você coloque que não só necessidades monetárias de um determinado projeto, uma determinada solução, como necessidades não monetárias. Então, na parte central, na coluna mais grossa ali, digamos, tem uma parte de vídeo, que poderia ser um tutorial de como fazer, ou também apresentando algumas necessidades, o que, que seria a solução em si. Na parte mais de baixo, também ainda da coluna da esquerda, poderia ter um descritivo em texto, sequência de fotos, etc. Né? Sistema de divulgação também, por Twitter, Facebook, etc. Do lado direito teria se o projeto poderia ou não ser buscar financiamento em financeiro, poderia não ter busca de financiamento em alguns casos, né? Você pode escolher um projeto que só tenha necessidades não monetárias, como por exemplo, eu quero fazer uma horta coletiva, então não estou precisando de dinheiro, mas eu estou precisando de adubo orgânico, de uma enxada, um ancinho, sementes e adubo, tá? Aí se coloca, e pessoas, claro, pessoas com um determinado conhecimento, uma determinada vontade, um determinado tempo. Tudo isso pode ser colocado em necessidades não monetárias. Aí tem a questão das recompensas, se pode colocar ou não se pode colocar, né? Isso aí poderia ser opcional, porque muitas vezes a recompensa seria estar participando do projeto, em outros casos se poderia ter algum tipo de contrapartida. Por exemplo, no caso da horta coletiva, a recompensa poderia ser colheita de legumes, frutas, etc. Né? Poderia ser de acordo com o que participou, a pessoa poderia colher. Então, se pode ter benefícios advindos da própria participação no projeto. Outra coisa, então, assim... Aí a gente pensou, né, que como vocês estão vendo nas abas, ele aparece projeto, que seria a solução, as necessidades, os cofinanciadores, que seriam os colaboradores ou participantes do projeto, né, mensagens, novidades, etc. Isso poderia estar sempre sendo atualizado, poderia ser atualizado colaborativamente, poderia se deixar para mais pessoas colaborarem, não só para quem cria o projeto. E uma ideia bem bacana que surgiu foi a ideia de ter um botão escrito replicar ou clonar, alguma coisa assim. Então, digamos que alguém cria um projeto que queira aplicar em São Paulo, por exemplo. Tá? Só que daqui a pouco eu vejo que esse projeto São Paulo é exatamente o que eu quero fazer aqui em Araranguá. Aí, em vez de eu pegar... e criar essa solução de novo, né, eu vejo que tem algumas diferenças. Eles estão precisando de enxada, pá e semente, mas eu já tenho enxada, eu preciso de uma foice e preciso de, sei lá, alguns canos, digamos, para fazer, uns tonéis para fazer coleta de água da chuva. Eu posso colocar isso nas minhas necessidades, eu posso clonar o projeto, né, gerar um novo link desse projeto. Esse link ele fica afiliado, digamos, ele fica colado, né, a essa outra página. As páginas elas não se desconectam, para que uma pessoa possa, a partir da página filha, chegar na página mãe e assim por diante. Da própria página filha gerar outras, assim, outros clones, digamos assim, ou replicações. E aí eu tenho esse link que é, digamos, o projeto local, que tem algumas variações em relação ao projeto de São Paulo, por exemplo. Eu coloco nessa página, eu não preciso de 7 mil euros, eu preciso talvez só 1.000 euros para o meu projeto, porque o meu projeto é menor, é só para uma horta pequena. Então, a partir daí, a gente economiza necessidade de ficar criando múltiplos projetos, múltiplas soluções locais, porque você vai ter uma matriz, aí você só vai clonar e você vai editar os campos que você necessita. E todos os dados, digamos, importantes, né, vão estar naquele projeto mãe. E a qualquer momento eu vou poder clicar, né, do link da minha página filha e vou poder ver também as mudanças que estão acontecendo no conteúdo das páginas mães, das páginas irmãs, etc. e tal. Não sei se ficou claro. Ficou bastante claro, gostei muito da ideia, acho que tem tudo para dar certo. Eu só uma coisa que eu não entendi, você pretende usar o Goteu ou você está só inspirando para poder explicar? Ele já está instalado ali em nuvem.colmeia.org e a nossa ideia é fazer a tradução, fazer alguma adaptação visual, obviamente, né? E fazer um teste com uma ou duas soluções, como a gente chama, né? e verificar se dá certo, se as pessoas vão entender, vão usar. Acho que tem que começar, né? E o que a gente encontrou de mais pronto, que a gente não ia precisar programar, codar do zero, etc., que já tem uma comunidade que está codando e que talvez possa nos ajudar, porque eles vêm do software livre, já vêm com essa cultura, tiveram aqui no Brasil recentemente e tem essa cultura voltada para o software livre, que poderiam até nos apoiar com ideias e até com algum desenvolvimento, é o Goteu. Então, talvez a gente vá, provavelmente o que eu estou propondo é que a gente use essa plataforma como um teste, faça as adaptações que precisa fazer, com o Ricardo Lofeudo lá, o Lucas Dávila, talvez mais um ou dois programadores que possam se voluntariar para esse projeto, e aí a gente coloca na rua assim. Eu acho que dá um bom caldo. É uma boa ideia. Eu posso dar umas ideias? 100%. Acho que a gente poderia, aqui com esse número de pessoas que está aqui, definir algumas funções, de para alguém fazer um videozinho do marketing, outra pessoa cuidar do blog, uma definição básica de coisas com deadline. Eu acho perfeito. Já estou gostando que o Pedro é bem pragmático, né? Não vamos perder tempo. Se o projeto está aí, a gente precisa dividir as tarefas confesso, é uma falha nossa, assim. Acho que todo mundo aqui tem essa sensação de que muitas vezes falta alguém que tenha essa liderança de dizer, tá, e agora vamos dividir. Né? O Renê está fazendo isso um pouco lá com o projeto da rádio, né? Da rádio coletiva, da Rádio Livre. Se criou uma espécie de um gerenciador de projetos que a gente está testando, que é o labs.colmeia.org, baseada no Team Labs, que é uma boa ferramenta de gestão de projetos que a gente também poderia utilizar. Mas acho que o começo é esse mesmo, é definir quem topa participar da nuvem de soluções, que eu acho que é nosso projeto guia, digamos, para fim desse ano e início de 2013. E é um projeto também que pode dar uma grande visibilidade para a rede, porque afinal de contas esse projeto vai estar integrando uma série de demandas que a nossa sociedade tem, né, por iniciativas que possam ser locais, que tragam sustentabilidade, que tragam justiça social, economia solidária, que ela vai lidar com todo esse mundo, né, de economia colaborativa, consumo colaborativo também, permacultura. A gente vai estar usando essa ferramenta para replicar uma série de movimentos voltados para o bem comum. Então, quem que pode ajudar, né? Quem está disposto a ajudar nesse projeto e de que forma? Acho que é essa discussão que tem que ficar agora. Bom, A dúvida é a seguinte. Ah, Pedro. Não, tudo bem. Só para dizer que eu topo quase qualquer função aí, tem problemas. Deixa eu falar. Quais são os pontos de contato desse projeto com o Catarse? Do Goteu com Catarse ou da Nuvem com Catarse? Desse projeto é usado o Goteu com Catarse, porque ele é uma espécie de crowdfunding, né? Mas a diferença, Haroldo, é que na nuvem você não precisaria necessariamente utilizar. Você não precisaria necessariamente utilizar a questão financeira. Você pode desabilitar para um projeto específico a questão financeira. No Catarse você tem que seguir as regras do Catarse, né? E tem que passar por uma curadoria do Catarse. Você tem que ser aceito, digamos, para poder postar o projeto. Não é, não são todos livres. Então, essa é a diferença. É uma das diferenças. E ali, além, o código Catarse também é código livre, mas a diferença do Goteu é que ele permite a inclusão de variáveis não financeiras, né? Você pode solicitar recursos de todas as ordens. Você pode solicitar horas, tempo, você pode solicitar consultoria, você pode solicitar materiais humanos, materiais, recursos físicos. Tudo isso já está previsto no, no, na forma de no, do software nativo, digamos. É o que eu coloquei isso aí, eu tinha entendido essa parte que você acabou de explicar. É que eu acho que, assim, O próprio Pedro já teve o seu crowdfunding. E eu acho que quando você tem grupos que agregam, é bom unir forças. Pode ser até que seja na manhã, não precisa ser agora. Mas no que está se repetindo o outro, a menos que as regras sejam muito diferentes, é melhor unir forças com o outro do que ficar fazendo 10 projetos não iguais, porque tem todo esse lado. Todo esse lado, né? Bem, então explica. Haroldo, a gente só está usando uma plataforma de crowdfunding, mas o foco da nuvem não é crowdfunding, né? Pelo menos, assim, para um determinado usuário, daqui a pouco eu vou querer usar essa plataforma simplesmente para estruturar bem dentro de toda uma comunidade, de uma rede de pessoas que vão estar usando como divulgação de soluções, né, voltadas para o bem comum. Eu simplesmente vou colocar minha solução lá, de forma livre, assim como alguém coda um software lá, uma parte de um software, e libera ele para todo mundo utilizar. Eu vou estar codando lá uma solução que daqui a pouco eu desenvolvi, ou que eu vi funcionar, eu tomei um tempo, em vez de criar uma página na Wikipedia daquele jeito deles lá, eu vou colocar essa solução ali, porque eu vejo que tem uma galera animada, envolvida em produzir, implementar essas soluções, diferente da Wikipedia, que é um banco de texto, por exemplo. Eu vou colocar lá uma outra pessoa que vai ver aquela solução. A minha solução, eu coloquei assim, pá, eu não posso implementar isso aqui. Eu não, hoje eu sou um senhor de 68 anos, cego, amputado, sei lá, eu não posso fazer horta coletiva hoje, eu tô doente, digamos. Mas eu tenho meu computador aqui com um Braille, eu posso digitar a solução, compilar, sei lá, tenho ânimo para isso, eu crio a solução. E aí uma outra pessoa que vai ver a solução vai dizer, pá, legal esse projeto, eu quero fazer aqui na minha cidade, com a minha comunidade, com o meu grupo. Aí eu clico clonar ou replicar. Aí eu, Rafael, eu posso escolher o que eu quero fazer. Se eu quero simplesmente usar os mesmos recursos ali, eu posso editar, modificar a minha página e a partir daí fazer um crowdfunding. E aí entra o vínculo com o Fibbing. Não sei se você entendeu. Eu quero dizer que, desculpa, não é catarse, é benfeitoria. Olha, eu tenho a dizer que entre o Catarse e o Benfeitoria tem uma distância abismal. Quando eu comecei a fazer o meu projeto, eu pedi ajuda aos dois, o pessoal do Catarse e o pessoal do Benfeitoria. A Tatiana, da Benfeitoria, ela é um anjo. Ela me ajudou em tudo que ela podia, claro. E eu creio que, sim, ela vai querer fazer uma super parceria e ajudar e com o que for. Apesar disso, um pouco isso, primeiro a gente tem que desenvolver para depois passar para a parceria. Já o pessoal do Catarse, eu prefiro não comentar, mas eles podiam ter só não ajudado. Eu quis dizer é que na hora eu troquei a palavra. Na realidade eu estava querendo dizer o pessoal da enfeitoria, tá? Tudo num espírito de que é interessante aproveitar as coisas que já funcionam e pessoas que já estejam, vamos dizer assim, fazendo as coisas acontecerem. Eu acho que aqui a gente tem projetos belíssimos, só que eu vejo muito projeto parado no meio. Então, eu acho que se fizesse uma sinergia com coisas que já se sabe como é que funciona, entendeu? Poderiam agregar muito. E acho que esse ampliar da visão, aceitando outros tipos de ajuda que não só o dinheiro, é hiper bacana. Eu acredito que o Gotel é uma... Gostei muito assim do jeito dele, acho que é bem fácil de divulgar os projetos, diferente do que nós temos hoje. Eu acho que ele, como assim, um site principal do Colmeia, acho que seria bem interessante, e usar o Labs para trabalhar com as pessoas que vão colaborar, né, nos projetos, a parte interna. Sempre lembrando, né, Renê, quando você fala site principal, a gente tem que entender o que que é isso, né? O site principal lá é o colmeia.org, no caso, né? Porque, assim, a nuvem de soluções também não é a colmeia, né? A nuvem de soluções é um projeto da rede que talvez seja significativo, talvez não, vai depender do nosso empenho, mas com o passar do tempo tem outros projetos, tem o livro de mão do cidadão, que a gente vai falar daqui a pouco, tem essas plataformas de governança que a gente vai estar fornecendo para a sociedade, e tem uma série de outros projetos, por isso a gente precisa de um portal, digamos, um .org lá, onde a gente possa divulgar essas iniciativas, que é o que o Pedro também falou como blog, né? Quem é que vai ser responsável pelo blog, ou pela divulgação das notícias, das novidades, etc. Isso está, infelizmente, mal distribuído, por enquanto, na nossa rede, né? E aí a gente pode evoluir, né? Na semana passada, inclusive, a gente teve uma conversa que me agradou muito, que foi sobre a distribuição dos custos da rede, né? Eu não coloquei na pauta dessa vez, mas quem sabe para a semana que vem a gente volta a falar sobre isso, né? Você falou sobre a questão das camisetas, sobre outras formas que a gente poderia pensar em manter, tornar sustentável a questão econômica. Mas então, assim, acho que o colmeia.org, então, seria esse portal onde as notícias, as novas e o que tem sido feito na rede é divulgado para o mundo externo, né? E nesse colmeia.org também estariam imagens, assim, bem destaque, os principais projetos onde as pessoas, obviamente, clicariam e a partir daí iriam para as páginas, para os subdomínios, né? O projeto Good Food, a nuvem de soluções, a rádio, etc. e tal, estariam todos nesse .org. E a gente tem ainda a questão da rede bem comum lá, que é colmeia.org/bemcomum, que ela está bem parada, mas confesso também, ela está bem bugada. O Drupal, eu não me adaptei a ele, eu vejo que as pessoas também não conseguem utilizar direito, não é uma plataforma muito navegável e amiga, assim, por má programação minha, eu confesso, não sou programador, não tentei fazer o melhor, mas o melhor foi insuficiente, então isso talvez a gente também ainda vá ter que implodir com aquela rede bem comum e ver se a gente vai utilizar alguma outra rede, ou se a gente vai ficar só com realmente blog, gerenciador de projetos, as conversas por aqui e Facebook. Rafael. Manda. No Visionários, cara, minha plataforma, eu tinha feito várias pequenas soluções para parte financeira, porque apesar de ser uma coisa que a gente também não queria fazer, uma coisa lucrativa, a gente sabe que precisa de um dinheiro para colocar, e às vezes você quer botar uma contribuição no projeto que você acha que puta, quase precisa e tudo mais, e é bom ter um caixa, enfim. Então a gente desenvolveu três soluções que posso escrever aqui para você e mandar, postar em algum lugar, no Labs, quando me inscrever, de como fazer, como capitalizar isso sem fazer uma empresa, sem fazer uma coisa lucrativa, mas fazendo com que seja essa coisa de economia colaborativa. Um delas é mais simples, que é, por exemplo, quando você tem um projeto, digamos, vamos fazer bloqueador de radiação para telefone celular. Esse eu estou falando isso porque eu vou sugerir esse projeto. Faz assim, assim, assim, assim, assado. Quem contribuir e tudo mais vai ganhar um. E depois que o projeto for concluído, você vai ter esse produto, esses benefícios do projeto à venda, entre aspas, numa lojinha dentro do site. Então, a pessoa pode acessar aquele produto, aquela solução, mesmo depois do término do projeto, e com isso financiar o próprio site, com um sistema de comissões, alguma coisa assim. Acho que é uma boa ideia. Daí tem outras duas. duas soluções que eu escrevo por extenso, assim como essa, porque explicando assim realmente sim, parece um pouco aberto. Aberto. Bom, Pedro, você estava falando um pouco mais logo no começo, né, da tua fala sobre a questão da divisão de tarefas, né? Não sei se você viu lá a página paretopad.com/nuvem de soluções. Coloca o link aí. Vou colocar de novo. Então, assim, isso é para as pessoas que tiverem interesse de participar desse projeto. A gente tem o seguinte, a gente tem esse outro link aqui, ó. Que é o das pessoas que, digamos assim, se dispuseram, em algum momento se comprometeram a participar mais ativamente da rede de uma de outra forma. Então, também convidar as pessoas que estão ali, que querem se vincular a esse projeto, que querem dispor de alguma das suas habilidades ou capacidades especificamente para esse projeto da nuvem, tem ali no final. E tem um outro link que fala um pouquinho bem por cima dos projetos, eu ainda não consegui editar e colocar com mais detalhe, que é esse aqui. Então, opa, coloquei errado. O primeiro é então bit.ly/colmeia é o link com as pessoas que estão comprometidas mais ou menos com a rede, quer seja participando ou não dos encontros aqui da segunda, mas que estão vinculados e que só precisam às vezes ser alfinetados assim, ou chamados e aí, vamos lá. Tem isso aqui, eu sei que você sabe fazer isso, você conhece tal e tal pessoa, né? Então, assim, tem pessoas que estão já fazendo um monte de coisas, né? De forma desconectada com a rede, mas estão fazendo todos os dias aquilo que gostam de fazer, etc e tal. Então, a gente só precisa trazer esse ânima, né? Essa vida deles para também nos ajudar nesses processos. E o bit.ly/devires é onde estão alguns dos projetos, assim, quer seja ativos, quer seja dormindo ou em várias etapas de desenvolvimento. Então, em relação à nuvem, que eu acho que junto com a, talvez com a rádio, sejam os dois projetos agora, e o livro de mão que deve finalizar, que a gente vai falar daqui a pouco, são os projetos mais latentes e são os que a gente tem que focar e fazer acontecer para depois talvez pensar em retomar a ideia da Desuniversidade Livre, do Good Food ou de outras plataformas, ou outros projetos, ou só ir para esses outros projetos se a gente realmente conseguir N de pessoas comprometidas para realizar, além desses dois projetos, outros projetos. Senão a gente fica realmente perdendo o foco e acaba não conseguindo finalizar nenhum. E se chega ao fim do ano pensando, putz, passou um ano inteiro, a gente ficou projetando, e o que eu meti a mão e que deu certo e que eu estou vendo aí florescer e crescer e as pessoas usando e se beneficiando. Então, talvez esses dois deveriam ser o foco. Não sei o que vocês acham. Quais você acha que deveriam ser o foco? O Colmeia em si, qual? A nuvem de soluções e talvez a rádio, né? Que já tem 4 pessoas envolvidas com ela, bem envolvidas. 3, na verdade, que é o Rubem, o René e o Thiago. Oi, Paula. Oi, pessoal todo. Paula, qual o desenho que você pediu para eu passar o link que eu não tô lembrada? Eu não tava aqui num trecho da conversa, não sei se eu perdi alguma coisa. Oi, eu acho que não perdeu. É que foi apresentado na reunião passada. Aquele, ficou bem legal, assim, ficou tipo os favos com as ações que tu explicou a ontologia da criação, lembra? Não, não, aquele daí não é meu, não. É de outra pessoa que participou, mas eu não lembro quem é. Não é meu aquele desenho. Ah, então confundi. É, pessoal, eu estou aqui, tava pensando, a gente poderia fazer uma seleção de uns 3 a 5 projetos para começar o Colmeia em si, e 3 a 5 projetos em áreas diferentes e que sejam simples, projetos de 1 mês para você coletar os recursos, para que eles sejam feitos práticos e que eles possam ser feitos, digamos, 80% por nós mesmos, ou 50%, para que não precise de tantas pessoas de fora para começar, já que é só um pontapé inicial, talvez uma simplificação de um projeto que já exista, ou um projeto novo um pouco menor para ser posto para funcionar. O que vocês acham? Acho legal a aplique de buscar uma acabativa, que é bem bacana. É, eu ia dizer assim que o projeto que a gente tem de que a gente pode iniciar e tê-lo concluído em uma semana, se a gente disser assim, galera, vamos focar nisso aqui, a gente tem 7 dias para fazer, para largar na rua, mas que aí não pode ser uma pessoa, tem que ter um time assim, porque realmente assim, aí se eu for fazer sozinho, eu te juro, eu posso fazer sozinho esse projeto. Só que se eu for fazer sozinho, eu vou levar, sei lá, 1 mês de trabalho assim fragmentado. Se eu souber que tem uma galera, uns 4, 5, sei lá, 6 pessoas pegando junto, cada um com 6 horas de trabalho consegue fazer esse projeto em uma semana, tá funcionando, que é o colha sua própria salsinha, né? O nome é até engraçadinho assim, mas só para quem não lembra desse projeto, o que que é o colha sua própria salsinha, né? Isso ainda tá lá no tal, a descrição desse projeto, depois eu posso passar o link, eu passo daqui a pouco assim que eu parar de falar. Ele é um projeto que visa a partir do it yourself, do locavorismo, da digamos, ele traz em si, na mensagem colha sua própria salsinha, uma série de mensagens que tem a ver com que, digamos assim, a rede tenta propagar, que é a questão do locavorismo, que é a produção do alimento local. Então você mesmo vai estar produzindo ou salsinha, ou orégano, ou manjericão, alguma coisa numa lata na tua casa, ou dentro de um vaso, ou num quintal perto de você. Você vai estar tendo a soberania alimentar, né, o domínio sobre uma parte, pelo menos, da tua alimentação, e quanto isso pode ser libertador de você saber a origem, saber que ali não tem agrotóxico, saber que é um alimento sempre fresquinho, colhido na hora, de você poder fazer você mesmo e o poder, o empoderamento que isso dá de você ter essa coisa, você recuperar, porque hoje a gente tá anestesiado por tudo que é industrializado. Então, seria uma campanha educativa, na verdade, e ao mesmo tempo uma campanha prática, né? Que buscaria reforçar todas essas questões da alimentação saudável, próxima de casas, nutritiva, fresca, locávora, e todas as relações disso com questão de saúde. Então, é uma campanha que já está em andamento, já teria algum material ali, e que poderia começar tão simplesmente como um blog, uma campanha breve no Facebook, um evento, digamos, ou alguma outra campanha, algum material de divulgação chamando as pessoas para compartilhar suas fotos do seu cultivo de salsinha, ou seu processo de cultivo de salsa, manjericão, Salsinha seria só a metáfora, né? Poderia ser cultivar qualquer coisa, que a pessoa cultivasse por si mesmo e passasse a ter esse hábito, né? E aí já vincula com compostagem, já faz uma série de campanhas em volta disso e pode começar simplesmente com um blog e divulgando esse link do blog e as ideias ali. Então, e o resto é só algum material de visual, gráfico, assim, para ajudar e apoiar a campanha. Rafael, eu só acho assim, que esse tipo de projeto, que na realidade qualquer um que na infância já colocou um grão de feijão para tornar planta, tá? Tudo bem, é um projeto mais simples, tem toda uma situação por trás, mas assim, eu que acompanho com uma certa frequência aqui os nossos debates, tá? Eu sinto muita falta de um menu, do que tem a ver com o quê, entendeu? Assim, na realidade, toda semana eu escuto, não, tem uma nova tecnologia que a gente está testando, a gente instalou isso no servidor, mas assim, quando você faz ARG aí para o Facebook, um local centralizador que você possa ser informado do que existe e que funcione, que a gente tenha a possibilidade de trocar ideias e mandar mensagem para o outro, eu acho que isso aí me parece que deveria ser um ponto zero. Porque hoje eu não tenho a menor ideia da quantidade de coisas que, teoricamente, sob nome colmeia, estão sendo feitos. Eu sei que as últimas novidades, que eu saiba, foram a rádio e, por último, agora a tentativa de customizar esse software para isso. Sabe, eu acho que, como eu sempre digo, porra, admiro pacas você, acho o pessoal que participa aqui dos grupos muito criativo, muito interessante, mas assim, é complicado divulgar e investir em algo que não sobe, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um certo comprometimento até através de uma amiga minha, entendeu? Junto com uma amiga minha, de fazer, por exemplo, o negócio das moedas. Agora, eu já fiz em alguns, já tive na minha vida alguns esforços, inclusive tinha um link sobre isso, que talvez até venha a ser reativado, entendeu? Mas assim, é a coisa mais chata que existe, mais, pelo menos mais triste, mais desanimadora que existe para mim, é você jogar um esforço em cima de uma coisa e daqui a pouco a coisa sumiu no ar. Ou a coisa não funciona, entendeu? Eu acho legal construir passo a passo. Pode começar pequenininho, com três pedrinhas, entendeu? Mas um dia vira uma igreja. Demorou 20 anos, mas você colocou três pedrinhas, daqui a pouco tem 20 pedrinhas. Conseguiu mais gente para ajudar, agora é de 100 em 100. Mas assim, juro para você, eu tenho assim ideia quase que zero do que Você envolve disse que não hoje a tinha ideia, condição. essa ideia colmeia. Eu digo assim, em relação a que projetos estão e como eles se organizam um com o outro, a pessoa vai se cadastrar 70 vezes ou ela se cadastra uma vez e pode ir clicando lá, quero participar disso e daquilo, tá? Eu Eu acho que acho que plantar qualquer. salsicha, a salsicha não, a salsinha poderia estar até entre os, como se fosse assim, hoje, né? Projetos independentes, entendeu? Independentes no sentido que o cadastro ou que seja tal, é uma coisa pequena, à parte que amanhã pode até ser anexada ao geral. Sobre essa questão do site, etc., eu não tenho nem como discordar, assim. Acho que eu sofri pra caramba, assim. Cada uma das vezes que a gente precisou sair do Ning pro Elg, do Elg pro Drupal, isso aí foi uma perda lastimável. A gente tinha mil e poucos membros, a rede da Colmeia lá no Ning era bastante ativa, tinha várias postagens todos os dias. As pessoas, elas não participavam da parte dos projetos, mas elas viviam postando, pelo menos, que dava uma alegria pequena, mas dava, assim, você via, tinha vida na rede, né? Quando foi pro Elg, né, 500 e poucas, 400 e poucas pessoas desapareceram, assim, porque migração, aquela plataforma bizarra que era inicialmente, cheia de bug também. E quando a gente passou pro Drupal, explicando mais uma vez, muito complexa, ninguém consegue, acho que nem fazer o login direito naquela coisa ali. E aí morreu a parte de interação, assim, da rede, duas, três, quatro, cinco pessoas participando ali. Não adianta ter, tipo, dia sim, dia não, conecta uma pessoa nova. Aí eu vou lá no perfil da pessoa, a pessoa é maravilhosa, assim. A Lilian já saiu agora, recentemente ela fez uma busca um por um. Ela olhou todos os membros da rede e foi no perfil deles e viu, são pessoas incríveis, assim, que fazem coisas maravilhosas, são pessoas de coração gigante ou que têm habilidades maravilhosas em relação a que você possa imaginar. Pessoas como o Haroldo mesmo falou, né? A gente tinha que criar um fora do eixo pro não para a galera do fora do eixo, mas para pessoas como nós, assim, digamos, com outras palavras, o Haroldo falou, né? Usar o que deu certo lá, mas para um público talvez um pouco diferente. Então a gente tem esse público que é muito rico, muito. E só que a gente não tem realmente esse espaço de interação, e eu entendo perfeitamente o que você fala, porque eu de verdade. Eu gostaria de estar livre dessa discussão de plataforma e não precisar me angustiar. Eu tenho 250 textos e materiais de divulgação do Léo Venzon que ele acumulou durante, sei lá, uma parte da vida dele, material muito rico que não tem em local nenhum da web, parte desse material, e eu não estou colocando online porque eu não sei também. Onde que vai ficar isso? De que forma permanente? Eu tenho essa preocupação, tem que ter um espaço que seja permanente, que seja um arquivo realmente. A gente tem um servidor dedicado, esse material ele pode ser feito backup, guardado, etc. Só que a gente não tem o espaço de interação por eleição da rede. Isso concordo com você. E eu estou precisando de ajuda para isso, assim, para pensar e definir isso, porque a gente precisa disso. Rafael e Haroldo, eu estou aqui acompanhando esse bate-volta de vocês. Não peguei isso, cheguei agora, consegui conversar hoje. Entendi o que vocês estão falando, mas um de vocês dois, os dois, conseguem colocar o problema em poucas palavras, assim, do tipo, o problema é fazer salsinha em cima da geladeira, tipo, por exemplo. Fala, Rafael, o que é que eu... Acho que o Haroldo pegou a questão da salsinha, que era o que eu estava introduzindo, porque é que a gente mudou radicalmente o foco do assunto. O foco eram os projetos, e aí eu sugeri um projeto que seria de início rápido, que o Pedro tinha falado, dentro de um mês você ter a acabativa. Aí eu peguei essa ideia da acabativa e pensei, bom, um projeto que a gente conseguia ter. O resultado em um mês seria esse do colha a sua própria salsinha, que teria esse foco, né, que eu citei agora há pouco. E o Haroldo pegou e falou assim: bom, a gente tem um monte de projetos, mas a gente não tem a nossa base. Onde é que é a nossa base? Então, só para o Pedro que está um pouco perdido, eu vou colocar quais seriam seria a nossa base, né? Esse seria o portal, que seria só um site de notícias, e o bem comum seria a rede, né? E que só que não está sendo eficaz, não está funcionando, não está sendo usável e navegável. Aí o Haroldo disse assim: bom, eu que já acompanho há muito tempo e venho acompanhando com frequência nos últimos tempos, e realmente vem fazendo boas análises e críticas e sugerindo sempre de forma certeira, digamos assim, o Haroldo disse: eu me sinto perdido. Porque cada vez que eu venho tem um negócio, agora apareceu essa tal da salsinha, agora não sei aqui, onde é que tá isso? Como é que isso tá? Isso tá em que link, em que página que eu posso ver? Como é que isso está centralizado? E aí ele tinha ficado de, digamos assim, fazer a página lá das moedas complementares e criar uma página com conteúdo rico, etc., dentro da colmeia para beneficiar as outras pessoas da rede que não tem essa noção. Só que aí, Pô, eu publico naquele espaço da rede bem comum e aí? E essa rede vai para o Beleléu e eu perco todo o meu trabalho? Então, essa questão realmente ela é muito delicada por a gente não tá sentindo um certo fluxo dentro da rede. E aí ele voltou para a questão das pedras, né? De começar devagar, nem que... Bom, e a gente está nesse dilema. Alguém sabe se esse TeamSpeak ele tem algum tipo de integração com ele, alguma coisa assim? Ou ele pode ser integrador de alguma coisa? Ou existe uma outra plataforma? Não, lamentavelmente o TeamSpeak, a única coisa que você pode fazer, Haroldo, é colocar um HTML mostrando quais são os usuários que estão conectados. Mas você não consegue fazer ele, a pessoa clicar num link e aí entrar direto aqui. Isso não consegue. É, Rafael, agora eu entendi. Agora eu entendi a questão e olhei aqui o Colmeia e o Bem Comum. É realmente uma coisa interessantíssima. E como você falou, é uma coisa para o leigo, para o iniciante, para quem pousa na página logo de cara, é realmente muita coisa. E quanto ao projeto, para o projeto não ficar solto, da pessoa postar o projeto lá e o projeto ficar morto e tudo mais, vou clicar nesse link também. A gente pode não refazer, não fazer do zero, mas tipo enxugar essa página do Colmeia e colocar uma coisa assim, bem objetiva. Tipo, todos os sites hoje, o Yahoo, o Facebook, todos os sites que começaram, que hoje são grandes, eles começaram bem pequenininhos, focados numa coisa muito específica e muito, muito simples, muito, não pobre, mas simples, muito focado. Facebook era uma rede de contatos dentro da universidade. Depois foi crescendo, porque eles foram adquirindo mais quadros. Assim como os outros. Aí a gente pode pegar dessa página, não deleta nada, eu deixo o mapa dela montado no background. Mas fazer ela bem chuta, do tipo, ó, nós fazemos projetos colaborativos. Clique aqui, veja os projetos e notícias. Pronto. Assim o novo usuário, ele vai chegar, ver o que, que é, coisa, faz uns desenhos, uma animação do projeto, vai querer ver os projetos e você também coloca um link lá, participe da construção do Colmeia. Assim o cara tem o panorama geral e a forma de participar. E aí conforme você vai ter 20, 30, 40, 50 pessoas, aí você pode estabelecer uma área nova para um grupo novo e assim vai. O que você acha? O que vocês acham? Queria só lembrar, Pedro, que uma das questões que é forte, tem sido forte aqui, até tem acontecido muitos debates, é sobre a questão da financiarização, como financiar até a própria construção das páginas. A questão básica tem sido muito ligada a um processo de ter pessoas que se disponham a trabalhar de forma cooperativa para fazer. Em geral, tudo isso que tem sido construído até hoje tem sido feito de forma colaborativa e não de forma paga. Tá? Eu, sinceramente, acho que pelo custo-benefício para um processo inicial, e lembrando que o Ning não precisa ser a única plataforma, mas hoje, inclusive, você tem interligação dele com muitas plataformas, né? Por exemplo, o login hoje dele não precisa mais ser um login proprietário, pode ser um login do Facebook ou do Google da vida, né? O que permite que, de uma forma, às vezes não direta, você esteja tenha a possibilidade de acessar outras plataformas e incluí-las, né? Eu só acho assim, para mim, eu sempre tenho na cabeça um programa que eu amava, não sei nem se você chegou a conhecer, Pedro, não sei sua idade, mas que eu amava que, assim, VaptVupt eu conseguia organizar um computador que era o X3. Então, assim, com o X3, eu pegava um computador e rapidinho eu conseguia reorganizar ele todinho. E se você olhasse para um computador organizado, você sabia onde as coisas estavam. O que eu mais sinto falta, e eu vou tentar ver se eu gero algum material em cima disso, para disponibilizar aí para o pessoal, é realmente um processo de organizar esses caminhos e não ficar se cadastrando 10 vezes, repetindo a mesma informação 10 vezes, e a informação que for plantada, as pessoas facilmente conseguirem chegar nela e ela está lá, acessível, essas coisas. Entendi. Acho que na questão das outras pessoas participarem, que vão ter, e é uma questão essa do financeiro e tudo mais, tem essa questão aí de tô fazendo de graça e tudo mais e tal. Acho que para simplificar, sem atropelar, pode-se gerar um estatuto básico, nada muito rebuscado, cheio, mas um estatuto básico, colocando esses pontos. Olha, você vai participar, sua participação é gratuita, quem controla a rede vão ser as pessoas que criaram, e depois, conforme por meritocracia de você estar acompanhando, você vai poder também votar, enfim, essas coisas. E a partir dessa matriz básica de regras, que vão ter que ser, com o tempo, lapidadas, crescer com outras pessoas. E eu não cheguei a conhecer o XT. Eu não entendi o que, que o Haroldo falou. Qual é que é o nome do software? Ah, X3. Esse deve ser da tua época, Rafael. Nada? Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Vou dar uma fuçada. Era uma espécie de Explorer, Windows Explorer, para DOS. Mas que rapidamente você conseguia fazer muitas... Mover arquivos, renomear arquivos... Reorganizar toda a sua estrutura, apagar muitos arquivos... Assim vai. O que faltou desde sempre foi a arquitetura de informação, né? Não que a gente não tenha se preocupado com isso desde o começo, até estudando taxonomias diferentes. Gastamos horas e horas traduzindo, adaptando, pensando. O problema é que sempre foram grupos de 2 ou 3, aí chegavam mais 2 ou 3 com ideias diferentes e nunca faltou... não sei o que faltou, na verdade, né? Mas... o que está faltando, mas tem que dar um basta, né? Não, já se perdeu muito tempo, muito trabalho, foi em vão, mas eu acho que, bom, vamos acho que a gente deve voltar para a pauta também, né? Ou a gente está na pauta, na verdade, a gente está ainda no item 2, que é a nuvem de soluções. Eu vou colar aqui a pauta só para vocês ficarem por dentro do resto aqui, mas... Por onde é que a gente segue, então? Foi criada aquela página, né, onde a gente está compilando ali, estou falando do piratepad.net/nuvem de soluções, onde a gente vai compilar, então, quem pode fazer o quê, quem está disposto a fazer o quê em relação a esse projeto. Eu vou divulgar esse link depois na rede também, na lista, né, tem uma lista de e-mails também que está bem parada, mas que volta e meia alguém aparece lá e dá um oi. Então a gente acaba divulgando por todos os meios de comunicação, página do Facebook e lá, ver quem topa participar com o quê, ver se a gente vai ter N suficiente para fazer as coisas, senão a gente acaba né? É o... Não adianta, sem... Oi. Sem saber o caminho, conseguir mais gente, é só complicar mais o processo. Entendeu? Eu acho assim, por exemplo, como é que tá aquela história daquele processo que ia ser inicialmente em Flash, mas depois virou em HTML5, como é que ficou aquilo? Porque aquilo ali era uma bela organização, no meu ver. É, aquilo ali é a Estela e o Lucas, né? O Lucas ia estar participando hoje, chegou agora há pouco e disse: ah, cheguei agora atrasado, não instalou o software. Então, essa é o que acontece toda primeira vez, né? Isso é super comum, mas eu escuto sempre. A pessoa não sabe, por não estar habituado com a ferramenta, ela acha que é só chegar, por mais que eu muitas vezes tenha dito, escrito, não sei, acho que hoje a gente vive num grau de desatenção muito grande, assim. A gente fala, vai, instala antes, não sei o quê, aí a pessoa chega e... Então, o Lucas não vai participar, ou vai tentar participar, está tentando instalar, ver se consegue... que ele fez o design gráfico, digamos ali, né? E a gente gostaria de comentar aquilo, a Estela não está presente, ela vai pedir uma pausa até a segunda semana de novembro, que ela está bem enfurnada lá com as coisas da universidade, lá na Federal da Paraíba, e com o negócio dos Guaranis lá, e que ela está ajudando a liderar lá o negócio. Inclusive, eu acho que ela não veio, então o item 4 da pauta vai ficar de fora. Fica para uma próxima semana que ela vai falar sobre o que ela está agilizando lá. E então, basicamente... Oi. Você está com o link daquele desenho que ela fez? Não. Você lembra onde é que... O dela ou o dele? Bem, o que tiver mais atualizado para o Pedro dar uma olhada, porque eu acho que aquilo lá dá uma boa clareada, não sei. Para mim, pelo menos, deu. Eu posso mostrar o dele, mas o dela é totalmente diferente, né? Mais fluido. E, inclusive, a Estela não ficou satisfeita também com o resultado do Lucas. E aí a gente ficou de sugerir algumas modificações para ele. Mas o dele eu consigo achar aqui, se me derem um minuto. Pedro, sinceramente, acho que os teus posicionamentos... são extremamente importantes para o grupo, tá? Você vai muito na questão e pelo que eu vejo, faz acontecer. Quer dizer, é importante o seguinte, aqui tem sido feito acontecer muita coisa, mas ainda precisa desse processo para integrar as coisas, para que as coisas sejam vistas, principalmente para quem está chegando, consiga entender onde é que está. É, certo, então pelo que você falou agora e em relação ao que o Rafael estava falando, que a gente precisa de primeiro um mapa para depois chamar as pessoas. Primeiro saber o que fazer. Ah, eu tinha visto essa imagem. Primeiro saber o que fazer e depois aí sim começar a implementar e as pessoas que vierem. É por aí? Eu acho que o principal, no meu ver, assim, eu gosto de construir. Eu às vezes demoro para fazer uma coisa porque eu gosto que a estrutura esteja muito eu, não é o grupo aqui. Para que você realmente, no momento que você começa, você não tem que ficar refazendo, repetindo, né? Você gera uma estrutura onde as coisas se encaixam ali, elas podem ser adaptadas para ficar ali. Então, assim, tem saído muito projeto legal, nem, em geral, muitos poucos realmente chegam ao objetivo final, apesar de já ter muita coisa legal. Por exemplo, o próprio Rafael tem um café que pode ser integrado, fácil, café, um bar, né? Um bar-café de debates e tal, que facilmente pode ser integrado a essa estrutura que tem como ideia colmeia. Entendeu? Mas eu acho que, assim, o que eu digo do X3 é isso. Ele é um aplicativo onde você fazia tudo a partir dali, que é uma espécie de Windows Explorer, né? Só que eu acho que se fazia mais rapidamente e se chegava às coisas mais rapidamente, né? A solucionar as questões. Tá. Certo, então vamos fazer um X3 pra gente? É isso? Essa é um bom ponto para agora? É, eu acredito muito nessa linha, tá? Não sei se essa é a decisão de grupo, mas assim, eu sou muito a favor disso, uma coisa simples e mas que seja um grande interligador daquilo que você, como se fosse mesmo uma árvore, né? Você tem um tronco, você criou um tronco robusto, você pode colocar os mais diversos tipos de galhos ali, mas que na hora de um cadastro, uma coisa assim, seja uma coisa só. Certo, vamos fazer isso tanto lá no site quanto aqui para nossa organização. Boa? Eu quero conhecer esse modelo, estou dando uma fuçada aqui enquanto vocês falam para ver se eu consigo entender um pouquinho mais sobre isso. Tem como base o Windows Explorer, tá? Só que é uma coisa que era mais simples, ao mesmo tempo muito eficiente. Era da época do DOS ainda. É, aí tá, tudo bem. Eu tô olhando ali, sei, tem bem claro o conceito de Windows Explorer para mim, tô vendo ali que é a mesma coisa, só que para DOS, tá? Aí eu quero entender isso na prática, como isso se aplica na prática para nossa rede. Dá um exemplo prático, Haroldo. Bem, dentro daquela ideia da plataforma de comunicação e sustentabilidade, tá? Você tem um cadastro único da parte básica. Então, por exemplo, se eu precisar do nome, sei lá, os e-mails, endereços, sei lá o quê, essas coisas básicas, você tem vamos dizer assim, uma parte única e centralizada disso. E você tem como se fosse extensões do cadastro opcional, tá? Então, da mesma forma que acontece no Facebook hoje, você informou lá a sua universidade, você pode ter dados sobre a universidade, quando começou, terminou e tal, e aquilo ali pode ser requisitado por um projeto que você está participando, né? Aquelas informações. E você pode liberar, por exemplo, essas informações para esse projeto, tá? Mas essa liberação sempre do não básico fica na sua mão, tá? E a partir disso você tem os galhos que vão sendo, sim, outra coisa que como você deve imaginar, e aí nesse ponto, né, eu acho que essa linha aí desse programa que você está apresentando hoje é interessante, quer dizer, e você tem uma moeda complementar que roda internamente, mas que pode certamente acoplar outros tipos de moedas, como por exemplo o tempo, né? Então isso fica interligando todo mundo. O resto vai da criatividade das pessoas que apresentam projetos que são permitidos acoplar plataformas, mas sempre lembrando que existem projetos, por exemplo, uma nuvem ou um banco de dados de software, como se fosse como é que é o nome dele? O BaixaKey, né? Que é o melhor ainda, essas coisas que tem da Apple, do Android, né? Onde você pode ter aplicativos, por exemplo, que as pessoas vão desenvolvendo. E pode ser desde gratuitos a pagos, né? Lembrando que como é aplicativo digital, você pode ter para a plataforma um comissionamento alto. Por exemplo, no caso do Facebook, se não me engano, é 30%, tá? Então você consegue dar uma base, né? Imagina exatamente a linha do que eu estou falando, é isso. Por que que hoje organizado nesses Apple Store da vida e tal, as pessoas às vezes conseguem resultados muito melhores do que quando estavam espalhados pela internet. Porque está centralizado. O meio de pagamento é sim, é confiável. Quer dizer, tem um conjunto de coisas que essa centralização, mas não é a centralização de ideias, e sim a centralização de cadastro, de forma de pagamento, desse tipo de coisa. Haroldo, eu ouvi com bastante atenção o que você falou, mas eu ainda não entendi, aí deve ser limitação minha mesmo, mas eu não entendi como entra o X3 nessa... Eu entendi que você narrou, descreveu um funcionamento orgânico, a pessoa vai lá, cria... Eu entendi a questão da função do registro do cadastro. Beleza, isso aí pode ser feito no Drupal, no Joomla, no Elg, em qualquer local você colocar campos que sejam obrigatórios, campos que apareçam depois, e tô dizendo assim na questão do login, né, da criação do perfil. O que eu não entendi foi o X3 ou o equivalente ao X3 na organização do conteúdo mesmo da rede. Assim, como que isso se daria numa plataforma dessa do Gotel ou em qualquer outra? Assim? O que eu coloco é que o centralizador, na minha concepção, deve ser uma coisa bastante simples. Tá? E inclusive, com a possibilidade de muita coisa não ser trazido, né? Como da mesma forma que faz o Facebook, e que, por exemplo, não faz o meu Multiply que eu tinha antes, ou até mesmo não faz o Ning, entendeu? Tem muita coisa que você não precisa. Antigamente, como é que eu fazia no Ning? Eu achava uma matéria interessante, eu copiava a matéria, colava, criava um post lá com a matéria dentro. No Facebook é diferente, você colocou o hyperlink, ele faz uma referência, até às vezes com um resumo, né? Então você não precisa ficar redigitando. Na minha concepção, quando eu falo essa X-Tree, que na realidade não deixa de ser uma árvore, mas uma árvore simples. Eu acho que um dos grandes defeitos que você tem nos softwares mais antigos, que até nos Palm da vida está melhorando, é que você não precisa, um Word de hoje, você tem tanta opção, que às vezes você não consegue fazer o mínimo que você gostaria de fazer. Então, nesse sentido, muita coisa não precisaria ser reescrita, repostada. Você teria simplesmente o link. Como você também poderia, até dentro dessa estrutura que eu tinha bolado para essa minha plataforma, entendeu? Por exemplo, uma espécie de título, poderia criar um shortcut, entendeu? Que poderia ser tanto, ou você poderia ter um shortcut para outros acessarem aquele arquivo que você está falando, né? Ou você poderia ter, na realidade, esse shortcut, esse hyperlink. Então vamos imaginar o seguinte: duas opções. Tem um texto interno sobre moeda. Então eu coloquei a minha moeda. Aí virou um hyperlink, um shortcut. Colmeia barra moeda. Tá? Ou então, e aí embaixo eu escrevi um texto lá, que se as pessoas usarem aquele hyperlink, né, aquele shortcut, vai chegar nessa matéria. Tá? Outra forma, eu coloquei um título, eu coloquei um hyperlink, e isso está externo. Tá? Mas que se conseguir, até é legal que faça uma coisa parecida com o Face. Que apareça uma fotinha, que apareça um pequeno texto sobre aquele assunto. Mas cujo o conteúdo original vai ficar lá naquele lugar. Então é sempre assim, o que está se trabalhando, sob o ponto de vista organizacional, é a árvore principal. O resto são coisas dos projetos. Como até naqueles debates que a gente tem tido aqui, o projeto 1 pode ser um projeto com sei lá, subvenção de uma responsabilidade social. O projeto 2 pode ser um projeto todo open source, que ninguém, que seja tudo voluntário, papapá. O projeto 3 já é uma outra coisa. Mas tudo está interligado pela plataforma, usando os cadastros da plataforma, entendeu? Que mal ou bem não deixa de ser a ideia do Facebook. Você sabe que o Facebook ele tem como objetivo centralizar nele a chegada às informações, tá? Aqui seria uma coisa nessa linha, mas uma coisa que tivesse um benefício, o bem comum. Então, os resultados disso seriam o bem pessoal e o bem comum. Paula, realmente é uma coisa potencialmente complicadora, mas eu tenho certeza que o Haroldo está falando, tentando fazer uma coisa simplificadora. Mas tenta só juntar as duas coisas para todo mundo. Que o Paulo está querendo dizer, eu concordo que a gente tem que começar com uma série simples, uma árvore centralizada numa página. É aquela coisa da simplificação que a gente estava falando antes. E para já deixar uma estrutura pronta para um possível crescimento, deixar cadastro unificado, informações, aquela, que são coisas que até são fáceis de fazer quando o site está pequeno. Na verdade, o desafio maior é só manter isso conforme o site cresce. É mais ou menos isso, Haroldo? O que eu estou aqui buscando fazer, né? Eu tenho um projeto pessoal que é exatamente nessa linha que eu estou falando. Com a questão da nuvem de soluções, que eu acho que ampliou de uma forma interessante a forma de agir da Clomeia, porque somou a possibilidade de se ter banco de dados sobre informações importantes, com a questão até de projetos, de você ter projetos que amanhã possam ser disponibilizados para comunidades ou até vendidos para a comunidade, entendeu? É que eu trouxe a ideia do que eu tenho projetado para mim com o que está se fazendo aqui. Mas qual o objetivo principal? O objetivo principal é tentar, e aí não precisa ter nenhuma ligação com o que eu estou falando para mim, organizar o acesso às informações, ponto 1. Ponto 2. As pessoas teriam uma ideia do que aquilo que você está acessando tem a ver com o quê. Ou seja, se está falando de plantar não sei o quê, isso tem a ver com a área de quê da colmeia? Entendeu? Tem a ver com o do it yourself ou tem a ver com a parte ligada à alimentação pessoal e assim por diante? Eu acho que é muito importante para a maioria das pessoas. Organizando o pensamento fica muito mais fácil. São os linkings que você cria é que facilita a memorização e entendimento do processo. Eu concordo com o Haroldo, mas acho que isso é uma coisa bem simples, que é tão simples que só o fato de falar parece complicante, mas é uma coisa, para mim, assim, muito simples, que tem que estar desde a raiz. É uma coisa centralizada, unificada, enxuta, focada, objetiva, ramificada de um tronco. Não é isso? Acho que a gente pode passar até, inclusive, para outro tema, porque isso é consenso. Não concorda? Vamos pegar aquele site lá, destrinchar, botar só esse básico, fazer uma árvore raiz aí com parâmetros a serem seguidos conforme se ramifica. Acredito, inclusive, você, Haroldo, por você ter tão bem montado na sua cabeça isso, que você pode, inclusive, fazer isso e postar lá. E vamos tocar a continuação para a gente já poder fazer alguma coisa hoje. Quer saber o que fazer hoje? O que você acha? Eu tô dando uma olhadinha nesse Face que mandaram aqui a foto. E Haroldo, aceita o convite do Pedro? Fale. Fala de novo, Pedro. Oi, como? Falar de novo o quê? Eu acho que eu perdi alguma coisa. Não, o convite que você acabou de fazer para o Haroldo. Ah, sim. Haroldo, você botar no papel e simplificar essas coisas de maneira objetiva no papel. Igual você está falando, que você é o cara que mais está entendendo isso. O que você quer dizer aqui... Não, eu não estou entendendo, eu quero entender. Só um segundo. Rafael, como você tinha falado, tá muito bacana aqui a apresentação, mas a outra tá muito mais simples, né? E eu sinceramente, eu quando vejo isso aqui, eu entendo que talvez a nuvem da cabeça de muita gente que participa aqui dos debates seja assim. Mas isso não tem nada a ver com simples, né? Isso aqui é um acumulado de ideias, até de forma organizada, mas não é simples. Quem olhar de primeira para isso aqui vai ter que ir detalhando ali passo a passo. Não, acho que assim, a gente tem misturado no próprio assunto o, vamos dizer assim, essa simplificação com o detalhamento. Por exemplo, você estava falando aí sobre a tal da plantinha, não sei o que e tal, você chegou e aí você foi espalhando. Não, mas isso pode chegar, alimentação própria, que pode chegar, não sei o que pode chegar, não sei o que. Eu até entendo que possa chegar tudo isso. Isso é parte do galho relativo a esse projeto. Que é assim, que é o oposto do que eu acho que a gente está buscando fazer agora, que é essa organização, né? Primeira, porque é como assim, o que me incomoda nesse processo, por exemplo, a gente pode distribuir, como você fez, panfleto da colmeia, puta, mega bacana. Agora, como ela mesma pesquisou lá, tem gente muito bacana cadastrada. E tem gente muito inteligente, muito ótimo mesmo. Tá? Mas eu acho muito chato a pessoa se cadastrar, você conseguir chegar nessa pessoa, pô, mega bacana, com muitas ideias interessantes para agregar, e aí não ter alguma coisa, uma determinada coisa que não funciona, ou algumas coisas que não funcionam, entendeu? Por isso até eu acho que o Ning tem um papel muito interessante de ser uma plataforma que funciona e que consegue fazer parte dessas interligações. E que eu acho que até baixo de preço nos últimos tempos. Bom, acho que a gente já tem então o que fazer, que é uma árvore, uma ramificação, uma série de parâmetros. E acho que a gente podia criar um documento no PyretPad, eu realmente não sei qual é o melhor lugar, quem sabe o Labs, meu, que eu não entrei lá ainda para ver como é que é, para a gente ir estruturando isso. Enquanto isso se estrutura, essa árvore, essa ramificação, essas coisas, a gente pode... Vamos continuar para a gente não extrapolar mais ainda o horário, porque as outras ideias vão continuar podendo ser aplicadas na estrutura que for criada. Só acho importante, rapidamente aqui, lembrar que essas duas pessoas estão fazendo, teve aqui essa nuvem que foi colocada aqui no Face, existem essas duas pessoas que estão fazendo essa organização dos materiais que estariam dentro da colmeia. E sem dúvida aproveitar e colaborar com esse trabalho me parece ser o mais lógico, né? Só que ali, assim, ó, ali tem algumas coisas que estão erradas, tá? Por exemplo, ali no bem-estar, ali no plano de aspirações, horticultura urbana, compartilhamento de bicicletas, carpooling, carros peer-to-peer, UNEF, eles são soluções já, é a parte final é a folha, digamos, ali da árvore, né? Então tá misturado ali coisas que são de vários graus dentro dessa hierarquia ou dessa árvore, que é tronco, que é galho, que é folha, estão meio misturados aí. Por exemplo, a gente criou dentro das árvores, a gente tentou limitar só 10 inicialmente, né? Até para facilitar. Rafael, sua voz cortou. Eu estava falando que a gente tentou limitar, né, assim, em algumas que antes a gente chegou a ter no menu 50 e poucos itens, assim, era totalmente esquizofrênico, era a única palavra que descreve, assim, a pessoa tinha 55 itens para escolher para ver para onde que ela ia começar a navegar. A gente resolveu reduzir para alimentação, ambiente, arte, cultura, cidade, comunidade, economia, energia e mobilidade, educação e aprendizagem, política, saúde e tecnologia. E aí dentro desses começariam as divisões, né? Se você quisesse buscar mais especificamente um determinado conteúdo, um determinado assunto do teu interesse, né? Então teria essa busca por árvore, teria busca por ferramenta de busca mesmo dentro do. Eu tenho a impressão que assim, hoje, diferente até do passado, né, a estrutura somente em árvore, você pode ter até uma divisão inicial, mas eu acho que as palavras-chave acabam sendo formas melhores, aquela linha de palavras mais usadas ou, né, como palavras-chaves, que você tem em muitos blogs, né? Tal nome fica com um tamanho maior do que o outro, né? E que são colocados como palavras-chave daquele determinado texto, aquela determinada postagem, né? Ah, legal isso. Com estruturas para poder dinamizar cada vez mais. Acho que isso vai surgir, tem que ser anotado, como agora, para que já tenha, a gente já tenha, já vá aprimorando a rede. E eu estou vendo aqui, realmente tem muitas áreas, e foi até bem juntado isso, nessa que o Rafael falou. Então, eu não sei quem é que está programando o site, quem é que está fazendo, codando e tudo mais, mas a gente pode colocar, digamos, três ou cinco projetos, onde cada um já começar logo daí define pessoas, uma, duas ou até três pessoas, para investir em cada projeto, sem deixar, no entanto, a raiz, porque por um lado o projeto é o site é para projetos, então tem que ter gente nos projetos. Mas por outro, realmente o site tem que ter uma estrutura boa, navegável, didática e tudo mais. Olha, quem está programando é ninguém. Não tem programador. Tem um montador de peça que sou eu, mas programador mesmo não tem nenhum. Ah, Sim, mas já boa, teve muita gente interessantíssimo. colaborando nesse processo. Gente que já meteu a mão na massa, aquela coisa toda. Só que com o andar da carruagem, você é o único que está sempre fiel à sua à colmeia. Certo. Qual é o próximo item da pauta? Eu não sei o que é aquele livro. Livro quê? Livro comunitário? Livro. Qual é? Próximo item da pauta, então, é o livro de mão do cidadão. Livro de mão do cidadão, para atualizar o Pedro, que acho que que não sabe o que é um livro desenvolvido por um coletivo canadense libertário chamado Vancouver Citizens Network. É um grupo que oferece ferramentas de comunicação, lá em Vancouver, né, para vários movimentos ativistas independentes, e eles desenvolveram um livro que fala sobre desenvolvimento comunitário e desenvolvimento local, com uma série de dicas muito legais, assim. A gente está traduzindo esse livro já faz mais de um ano, e ainda não conseguimos terminar, faltam alguns textos, assim. Então, e eu tô vendo que o pessoal daqui, que são os professores do IFSC, que se comprometeram a traduzir, eles estão enrolando e não vão traduzir. Então, eu tô só comunicando aqui de antemão que eu vou fazer mais uma chamada nos próximos dias, essa semana, lá no Face, para ver se a gente consegue terminar de traduzir os 6 textos, acho que estão faltando, para depois a gente passar para a fase de revisão. E também, para depois passar para a fase de revisão, não, os textos que já foram traduzidos, já foram revisados, para passar para a revisão desses textos finais, e depois partir para a publicação mesmo do livro, né? Então a gente já tem um capista, o capista, se não conseguir diagramador, ele falou que ele faz a diagramação também, e aí é isso, basicamente é a etapa que a gente está para publicar esse livro, e o objetivo é ter distribuição gratuita, para o qual eu consegui a promessa de um deputado federal para bancar, digamos assim, um deputado federal que é local aqui da cidade, bancar a impressão de alguns milhares de exemplares, talvez uns 2.000 exemplares, para a gente poder distribuir esse livro. Acho perfeito. Posta lá no Facebook. A gente, inclusive... eu acho que esse assunto é bem, bem rápido, então eu vou esticar ele só de propósito. Que a gente pode pegar esse próprio projeto da tradução e tudo mais, do livro, que é uma coisa rápida, e lançar já essa semana mesmo, junto com o Plant Sua Salsinha, uma versão simplificada da página com mais um ou dois projetos, que são coisas que vão realmente ter aquela completude. Eu quero e se fosse um projeto de qualquer... agora? Eu acho que esse negócio, como a questão da